descanso em você. Me arquitetei, me desmontei. Enxerguei verdade em você. Me encaixei, verdade eu dei. Fui inteira e só pra você. Eu confiei, nem despertei. Silenciei meus olhos por você. Me atirei, precipitei. Agora, agora eu quero ir pra me reconhecer de volta, pra me reaprender e me aprender de novo. Quero não desmanchar. Longe de você. Fiz de mim descanso pra você. Te decorei, te precisei. Tanto que esqueci de me querer. Testemunhei o fim do que era. Agora, agora eu quero ir pra me reconhecer de volta, pra me reaprender e me aprender de novo. Quero não desmanchar com teu sorriso bobo. Quero me refazer. Acreditei que tudo volta. Nem me perguntei como voltar, nem porquê. Agora eu quero ir, quero ir. Agora eu quero ir pra me reconhecer de volta. Com teu sorriso bobo, quero não desmanchar. Com teu sorriso bobo, quero não desmanchar. Quero me refazer longe de você.